Spider-Man does whatever a spider can. It's a web in his eyes that just needs to die. Look at him. Here comes the Spider-Man. Tweepcast! Bem-vindos a mais um Tweepcast. E hoje a gente tá aqui com a presença do arte finalizado Paulo Arthur. E também com a presença do pai do Daniel HDR Júnior, Daniel HDR. E também, já que nós vamos falar de um safado carcamano que é muito bem, vamos apresentar o italiano Gustavo Manarelli. Estamos aqui, com a mente por trás do assassinato, o Magari. E também com aquele que também não vai passar o gene do talento pra frente, mas é, no caso dele é porque não tem talento mesmo, o Maurício. Eu já ia te corrigir mesmo, mas pra isso não precisa ter talento. Eu vim só pra fazer essa piada, era pra ser pro Eric, mas já que não tá, vai você. Entendi. É isso aí, você ouvinte que já viu o título ou a capa, a vitrine do programa, já deve estar imaginando do que se trata. A não ser que você seja um ouvinte safado da Spotify do caralho aí, que não pegue, olha, imagem nenhuma, nem o nome, você tá suando, faz abdominal na sua academia do seu prédio. A gente reuniu todo mundo aqui hoje pra falar do... Todo mundo não, falta um monte de gente. Estamos aqui reunidos, então. Ah, bom, se assiste. Pra falar do mitão, o verdadeiro mitão, né? John Romita, o Romitão, pai do Romitinha. Ninguém é perfeito, né? Que isso, deputado, que isso, isso? E só lembrando que se você chegou aqui de paraquedas, antes de tudo, esse aqui é um programa do site aracnofan.com.br. O Tweepcast é o nosso programa geral, que sai na última sexta-feira do mês, então é um programa mensal. Nas outras semanas, nas quartas-feiras, temos o Tweepview Classic, que a gente comenta as histórias clássicas do Homem-Aranha em ordem cronológica. Que tá em que época agora, deputado? Cara, a gente chegou já em 90. A gente tá em agosto de 90. É, nossa, acabamos de passar por Tormenta. Nós estamos não, em um Tormenta. Não, isso não é clássico, isso é dor de cabeça. O Tormenta, o Tormenta é o próximo programa. Só o Caruso acha que é... Para, não, por favor. Não. E nas sextas-feiras, normalmente sai o Tweepview, que tem o pessoal também que comenta as histórias do Homem-Aranha atuais, que estão saindo atualmente, né? Atuais que estão saindo atualmente. Ou nem tão atualmente assim, dependendo da demora que demora pra gravar. Se você é um aracnofã, pode seguir a gente nas redes sociais, Facebook, Instagram, Twitter e YouTube, tudo como Aracnofã, você acha facinho. E se você for um aracnofã ainda mais fã, você pode apoiar a gente no Padrim, acessando padrim.com.br/aracnofã, lá você tem acesso às informações, com o que você pode colaborar e o que você recebe em troca. É, vale citar também que a gente chamou a HDR, porque a gente já fez um... A gente não, eu já participei de lá de um ArgCast exatamente sobre o Romitão. Exato. Grande Romitão. É o talentoso da família? Eu tenho... Ah, para com isso, cara. Sim, é o ArgCast. E provavelmente, se você, pelo menos, dá view aqui, você vai acessar o link que vai estar provavelmente no post desse episódio, né? Sim. Eu não me lembro o número do ArgCast. Não me lembro. É, o ArgCast é alguma coisa aí. É, alguma coisa aí. Vou só procurar Romita, ArgCast John Romita. É, vai estar lá. Mas o HDR é reincidente aqui, né, no Tweepcast também, já gravou com a gente, com a gente não, que eu não estava na época, mas gravou com o pessoal aí, o Tweepcast de desenhistas que passaram pelo Homem-Aranha. Isso aí. De bastante gente, bastante uma longa, coisa. Uma longa jornada. E é o ArgCast 181. Ah, nossa. O do Romitão foi o 181, né? Outubro de 2017, faz tempo. Olha aí, faz um tempinho. A gente ainda não estava com a nossa plataforma, de no Catarse Assinaturas, catarse.me/ArgCast. olha o ataque de oportunidade. Não é por nada que o HDR era conhecido como JabaDR lá no Matando o Robô Gigante. Exatamente, JabaDR. Mas, ô HDR, fala aí um pouquinho de você. Por que que a gente sempre te chama quando quer falar de desenhista? Porque eu sou um desenhista. Eu faço uma coisa que as pessoas acham que não é trabalho. Eu desenho. Era isso que eu ia perguntar, mas além de desenho, você trabalha com o quê? Além de desenhar, eu sou professor, que é uma outra coisa que as pessoas acham que não é trabalho. Nossa, eu combo. Comunista! É um combo de comunismo. Eu sou o coordenador do estúdio, uma escola de quadrinhos que temos de artes gráficas aqui do Rio Grande do Sul, que está com diversos cursos em EAD. Se você tem interesse em aprender alguma coisa agora nesse período aí de de reclusão social, né? Tá na sua casa, aí no seu apartamento, visite dinamoestudio.com.br. Não são aulinhas gravadas, são aulas ao vivo, conferência e feedback em tempo real aí com os nossos professores. E além disso, no meu canal do youtube.com/danielhdrart, com temor, tem várias atividades envolvendo testes de material de desenho, fanarts feitas ao vivo, dicas de desenho, e que tenho também uma plataforma de assinatura no colabora.ai/danielhdr. Você pode escolher vários planos de assinatura, e um deles, inclusive, você ganha jornadas de estudo online com mentoria do profissional que vos fala, em tempo real, para monitorar o seu desenho, para coordenar o seu projeto de quadrinhos ou desenvolvimento de algum jogo. O Dinamo Studio, então, está só abrindo as suas portas aí no formato em EAD. Eu vou indicar pro Romitinha para ver se ele aprende a desenhar. Depois tá o Magari lá. I love your work, que o Ford é autograph. Aí, ó. É um hipócrita mesmo. Puta merda. E tem aí o Paulo também, né? Que tem os projetos que participa aí paralelamente. Já aproveita e faz seu jabá também, Paulo. Assim, ultimamente por causa da quarentena, o Marvel Meu Meia, ele tá em quarentena também, mas realmente a gente tem um podcast lá da Marvel, que é o Inominata Meio Meia. Também tem o Mutação em Debate, que a gente tinha encerrado, mas quando o Hickman voltou, a gente fez um reboot, e o reboot já tá. Os dois estão de Spotify, mas o Mutação em Debate acabou de entrar. A gente está fazendo quadrimestral. Cada fase do Hickman que acaba, a gente está comentando ela. Oi, nessa fase atual aí do Hickman, vocês também estão no Luba, tipo Ciclope e a Jean Grey, assim, no mesmo quarto? Bonitinho, tá. Legal, maravilhoso, etc. E, tá. E deixa eu sem jeito. Quem fala consegue. De tudo. Fala consegue. Agora sim, vamos ao assunto principal do episódio. Sobe a vinheta. Então vamos lá, John Romita Sr. é um dos nomes mais lembrados quando se fala em desenhista clássico do Aranha, né? Ele vale citar que o nome dele não é John Romita Sr. Ele só virou Sr. depois que o Romitinha nasceu. Exato. Que eu acho que o pai dele não ia chegar, peraí, eu vou pôr o nome do meu filho aqui de John Romita de Sr. Ah, o Silvio Santos nasceu Sr. É, o Sr. abrava não. John Romita aqui. Às vezes o pai já nomeou assim, esperando que o filho nomeasse o filho do mesmo jeito. Exato, mas aí ele mudou o nome pra Silvio Santos. Romitão, então, pros mais chegados, nasceu ali em janeiro de 1930. Olha aí, tá com 90 anos. Ixi, trabalhar na Marvel dá longevidade pras pessoas, né? Plano Stanley, de saúde tá caro, velho. O Daniel trabalhou no DC, mais, né? Vixe, tá ferrado. Eu vou viver pouco, é isso que eu quero dizer. E quem tá gripado na gravação, mas já não trabalhei nenhum nem outro. Aliás, nem trabalho. E uma galera, como um emprego na Marvel. Não, prefiro. Assopra a borracha do Humberto Ramos. Nossa. Do jeito que eu sou azarado, vão me dar uma sala do lado do Humberto Ramos junto com o Dan Slott. O Romita, então, ele... Só pra pegar... Passar uma pincelada rápida que a gente vai comentar mais detalhado ali pra frente. Mas ele foi o segundo desenhista a assumir os títulos do Homem-Aranha. Que antes era o Steve Ditko, o original, desde a primeira edição. E o Romita assume logo depois, e a fase dele assim marcou muito. Tanto pelas histórias quanto pelos desenhos mesmo, né? Como eu falei ali, ele é um dos que o pessoal mais lembra quando se pergunta assim, os melhores desenhistas que já passaram no Homem-Aranha. O nome dele tá sempre ali. E o Romita não era um cara que tava muito adequado com quadrinhos de heróis, ele tava muito tomado, porque ele era o oriundo da ilustração publicitária. Ele tinha muito a vertente da pintura com guache. Uhum. Ele justamente pegou o grafismo, a opção de artista gráfico, não tinha referenciais como Norman Rockwell, os caras muito bons desse período, que trabalhavam com ilustração pintada. E justamente quando ele tentou perseverar na ilustração publicitária, tava havendo a migração, ou seja, o uso da fotografia estava começando a ficar cada vez mais em evidência. E os artistas clássicos, quem viu A Forma da Água, sabe dessa transição que a gente está falando, né? Um dos personagens, ele era ilustrador, né? E aí, no caso, ele pegou essa transição e acabou vendo nos quadrinhos um segmento para ele poder continuar tendo o ganho dele, né? E ele trabalhou com os que não eram super-heróis, que eram com os que trabalhavam com quadrinhos de romance, que foi uma tendência muito forte ali no período do pós-guerra, né? E tendência essa inaugurada pelo Kirby e pelo Joe Simon, que criaram os primeiros shoujos americanos, né? Como a gente fala de piada no podcast lá, são os criadores do shoujo americano. O John Romita Sr., ele foi trabalhar na DC com um quadrinho de romance. Exato. Outro visionário, porque depois iam fazer uma trilogia inteira de romance do personagem. É, só pra ver como o foco dele não era em quadrinhos, ele se graduou na School of Industrial Art de Manhattan, em 47. Então, tipo, era de arte industrial mesmo. É uma outra pegada, né? Não é essa... não sei se tá certo o termo, mas só pra deixar claro, assim, essa arte artística que a gente vê nos quadrinhos, né? É uma outra pegada. Ele, inclusive, chegou a trabalhar numa agência de publicidade na época. Isso. E daí, como o HDR disse, né, tava tendo essa transição aí das imagens para fotografia, e a ilustração publicitária foi ficando um pouquinho de lado. Mas pro pessoal ter uma ideia, é bem aquelas ilustrações que a gente vê em propaganda retrô de anos 40, anos 30, com aquela... Isso, é. Sabe o Papai Noel da Coca-Cola pintado? Exato. Aquele meme da garotinha que eles vão dando zoom na cara dela falando, espalhe bem esse caralho. Sabe o velho da Veia Quark? Aquela coisa, tipo de arte pintada. Assim, é bem, que era... bem retrô mesmo. É. E o legal é que nessa era de prata, tem uma migração grande de muitos artistas que estavam saindo no meio publicitário. O Gene Colan era um cara era extremamente fotorrealista, né? E ele sai da ilustração publicitária e passa a trabalhar com quadrinhos. O John Buscema mesmo trabalhou com ilustrária e depois migrou também para quadrinhos. Então, boa parte daquele seleto grupo de artistas que trabalhavam tanto na Marvel quanto na DC, como até em editoras menores, acho que a Atlas mesmo, antes de ser Marvel, entre outras, eles eram oriundos de ilustração publicitária, que foi perdendo terreno para fotografia. E o Buscema se beneficiou porque a ilustração publicitária dele pegava mulheres com aquele shape... não diria que era angelical, mas ele liberava o pin-up das personagens com as maçãs do rosto bem salientes, lábio carnudo, e eu já tô com pinto duro aqui. Foda. Continua, desculpa. E daí ele faz a estreia dele nos quadrinhos em 1949, numa série que chama Famous Funnies, que eu tava até pesquisando aqui, ela é considerada meio que a primeira revista americana com personagens tipo... animais mesmo, assim, né? Eu ia fazer uma piada. Alguma coisa eu ia fazer assim. Uma piada, mas não lembrei nenhum fanho famoso pra citar. Fanhos? Fanho famoso. Não foi o que você falou? Famosos, fãs famosos. E as influências dele na época eram uns caras que já trabalhavam também nessa transição de ilustração publicitária e quadrinhos, que era o Noel Ciclis, o Roy Crane, Milton Caniff. Eu dei uma pesquisada neles aqui, e é todo esse pessoal, ao mesmo tempo que eles eram cartunistas de quadrinhos, eles faziam as ilustrações publicitárias também. Vale diferenciar que esse pessoal que fazia cartoon para jornal, como o do Milton Caniff, que foi bem citado aqui, esses caras ganhavam muito, que os syndicates que licenciavam as tiras para diversos Estados Unidos e de outros países também, eles... no caso, recebiam pelo jornal principal que publicava, só que como eles tinham os direitos sobre a produção intelectual das tiras ali, os personagens eram deles, eles faziam a parte toda de desenvolvimento da tira, esse material, toda a republicação ele era recomendado, então eles trabalhavam mal e todas as republicações em diversos jornais eles recebiam, então todo cara que queria fazer quadrinho, principalmente da era de ouro, queria ser um autor de... só que como esse mercado já tinha muita figurinha carimbada, assim, já tinha muitas cartas marcadas, tipo esses todos esses outros aqui que desenham mais ou menos não, os quadrinhos acabaram sendo essa viés de trabalho, então todos esses caras da era de prata, e no caso o Romitão tá inserido aí, eles se formaram através dessas leituras de jornal. Tinha o Alex Rum também, exemplo, o Harold Foster, um bocado de caras tão bons quanto o Kennedy. Era tipo o youtuber da época, né? Todo mundo queria ser. Todo mundo queria ser, mas nem tudo podia. Nem todo mundo podia, porque já tinha muita maracutaia ali. Syndicates sempre foram muito fechados, né? Pensei que você ia falar que era igual o youtuber. Toda tira de jornal tinha o final da revista explicada. Tira react, né, do novo filme. Banho de Nutella na tirinha. Pô, o nome dele é John V. Romita. Eu tô procurando o QSV, não acho nem ferrando. Essa. Ok? Não, isso é outra editora. Ah. Eu tô começando a achar que é tipo o Homer J. Simpson, que o sobrenome dele é J mesmo. J-A-I-J. Começando a achar que é só John V. Romita mesmo. John de Vasco, v. Porque ele foi o segundo a desenhar. Ah, tá. É, e aí, ainda em 49, né, ali no finalzinho dos anos 40, ele já consegue um trabalho na Marvel, que na época era a Timely Comics, junto com o Stan Lee. E eles trabalhavam ainda aqueles tipo de quadrinhos que não são tão famosos pro público hoje, mas que na época até que vendia consideravelmente, que eram aquelas histórias de ficção científica, romance, faroeste. Isso. Bastante coisa. E nesse meio tempo ele ainda vai servir ao exército em 51. Só que ele ficou nos Estados Unidos, né? Ele fica nos Estados Unidos, ele fica meio que servindo dali mesmo. Que tanto que ele consegue... Fazendo home office, já naquela época. Home office, visionário de novo. Então visionário. Ele consegue manter o posto dele ali nos Estados Unidos, em Manhattan. E no horário de almoço dele, ele podia deixar o posto. Ele ia lá no escritório da Marvel, encontrava lá com isso. Ele falou, você tem alguma coisa pra desenhar enquanto isso? Quando ele terminou de servir ao exército, ele continuou fazendo esse tipo de trabalho com o Stan Lee. Até que no meio ali dos anos 50, ele... fez um trabalho pra DC que não era acreditado, mas em 58 ele passa a trabalhar como artista efetivo da DC mesmo. Isso, nessa revista de romance. Isso, nas histórias de romance, que na época vendiam bastante. É, vale lembrar que a Marvel, as primeiras editoras a crédito nas páginas de início das histórias, e nesse período, então, pré-Marvel, ali da Era de Prata, as editoras, como a própria DC, publicavam os autores e não botavam o crédito. E a Marvel, como Atlas, disso também. Então, esse material ele não tinha crédito. É, tem gente que até hoje não gosta de dar o crédito Exatamente. pro artista. Exatamente. E daí, então, ele fica na DC fazendo essas histórias de romance de 58 até 65, quando ele volta a conversar ali com a Marvel, ainda fazendo freelance pra eles. Ele finalizava bastante a arte do Jack Kirby em Vingadores. Isso. Mas aí esse nicho de revista de romance, ele começa a decair nas vendas, né? Não tava vendendo tanto. Aí ele tava lá já de conversa com a Marvel, o Stan Lee chegou e falou assim, não, vem aqui, você começa a desenhar herói, a gente tá bombando com os heróis aí, tá na onda, tá na moda. O Stan Lee com a lábia dele, né? Porque ele tava... determinado que ele ia voltar pro mercado publicitário e ia ficar por lá. Ele pega, chama ele para almoçar, né, num daqueles diners, passa a conversa no mitão, põe todo aquele aspecto de que é menos estressante e que vai ser mais fácil, que você manda bem, etc e tal, e o romitão é. E ele entra na Marvel para desenhar a revista do Demolidor. Foi uma escolha do próprio Stan Lee, que ele, em paralelo, ele já tava tendo umas conversas com o Steve Ditko, vendo... que ele já queria sair do Aranha, que não sei o que, que tava tendo as famosas divergências criativas. Eu acho que a única coisa aí é que ele não estava falando com o Didico mesmo. Que todo mundo comenta era isso. O Paulo tá certo, exatamente. Conversa de onde? Não tinha conversa, era um evitando o outro. Foi? Era o Didico evitando. Foi pra isso que o Romito foi contratado, pra ficar aquele garoto de recado, sabe? Ô, fala pra ele lá que... Mesmo que os dois estivessem na mesma sala. O famoso corinho de pizza. Vai e volta. Com recado. E daí acaba que o Ditko sai de vez. O Romitão, que já tinha feito uma história ali no Demolidor com a participação do Aranha, já pro Stan Lee tá avaliando o trabalho dele, vem pro título do Aranha e daí fica desenhando ele por um bom tempo, né? No começo ele ainda tentava emular um pouquinho ali o traço do Steve Ditko. É, o Steve fez valer o nome dele, agora realmente ele é Steve e não está mais. E tem o Ditko, né? É, Steve e tem o Ditko. Nossa senhora. É que na época o Romitão ainda achava que o Ditko ia voltar, que era só uma briguinha. Os primeiros números ele emula o traço, né? Fica uma coisa. E quando ele percebe que não tem mais volta, ele resolve botar o traço de vez e mudar bastante a estética de vários personagens decorrentes. É, eles fizeram aquela estratégia de um pouco antes de ter essa troca definitiva, o Aranha apareceu na revista Demolidor lá, no crossover, pra ver se ele sabia desenhar, se ajustava a desenhar o Aranha. Ele malandramente tinha paciência de desenhar aquelas teias. Ah. Até porque o Romita, no começo, ele tava querendo que desenhar o Demolidor. Ele queria se pôr o desafio de transformar o Demolidor num personagem grande. Só que aí ele olhou assim, vou pro Homem-Aranha mesmo. Deixa que daqui a 20 anos um garoto resolve isso. É, como o Demolidor não tinha sido inventado naquela época ainda. mas o Romita até que ele fez um favor ainda pro Demolidor. Criou o vilão do Demolidor no Aranha. Nossa, o pior é que é, né, cara? É bem isso, né, velho? Quando tu para pra pensar que são dois rei do crime, concordar com isso aí, que quando Miller vai desenhar o rei do crime nas páginas do Demolidor, ele até mostra essa transição quando ele faz o Demolidor assim, um charuto lá, né? Ele já tinha declarado em entrevistas que aquele momento em que ele carrega a sombra no rosto do Demolidor, não, o rei do crime, acendendo um charuto, ele faz as sombras todas carregadas, ele muda toda aquela estética que o Romitão fazia no traço, com a arte final bem redonda e tudo mais, né? Ele deixa bem claro, agora aquele rei do crime, agora existe o meu rei do crime. É, não dá pra fazer outro traço que não seja redondo pro rei do crime. Você... Não, você tá falando merda, Mag, porque o Bill Sienkiewicz fez triangular, não esqueça. Triangular redondo. Tá bom, e eu que tô bêbado aqui, né? Ah, se é assim, o Romitinha também faz quadrado, e aí? Mas exato, por isso que ele é bom. Prossiga, deputado, por favor. E só pro pessoal, assim, pro ouvinte ter um contexto, tem o podcast já que a gente fez do Steve Ditko, onde provavelmente você vai poder ouvir a história com mais detalhes, mas dizem que um dos principais motivos das divergências criativas do Ditko com o Stan Lee era sobre o Duende Verde, que eles estavam querendo já revelar a identidade dele. E daí o Stan Lee tava falando que era pra ser alguém conhecido, que não sei o quê, e o Ditko falava, não, tem que ser alguém desconhecido mesmo, esse negócio de o vilão conhecido do herói já é uma coisa batida, não sei o quê. Eles moraram em cidade pequena, tipo Novo Horizonte, não vale. Ele queria fazer de novo o que ele fez com o Mestre do Crime, que também foi um cara que era tinha um mistério e era um cara desconhecido. É, tanto que tem até aquela piadinha lá quando o Aranha pega ele e fala assim, putz, se isso fosse um filme, eu diria, era esse cara o tempo todo, mas eu não faço ideia de quem ele seja. Dizem também que outro motivo da briga foi justamente como ia ser Mary Jane, que eles queriam apresentar a Mary Jane e o Ditko queria que ela fosse feia e o Stan Lee queria que ela fosse bonita. Isso aí é uma coisa que o próprio Stan Lee, não, o próprio Romita, ele fala que na época ele achava isso, mas depois quando ele foi ler as revistas do Ditko de novo, ele percebeu, assim, é que sabe que o Stan Lee adora mudar de ideia e depois o pessoal tem que, não, é porque tem uma memória ruim e tudo mais, por isso que ele volta atrás o tempo todo. O que aconteceu foi que o... até comentou que se faria sentido com que o Ditko desenhou e colocou, porque tem a cena dela aparece, não, de costas só não aparece no rosto, que ela já era bonita, e tem a cena da Betty Brant, da Liz Allen conhecendo a Mary Jane, falta não chorar. Ponto, não dá pra competir com essa. É, parece atriz de cinema, não sei o quê. É, não ia fazer sentido isso. Aí o que todo mundo, assim, tende a achar é que ou o Stan Lee era o contrário, ou o Stan Lee se enrolou. Ah, mas ele se enrolava muito, Paulo. Você lembra da história do Sema em que ele desenhou o Surfista Prateado contra o Thor? O Stan Lee esculachou pra caralho a história. A história ganhou prêmio, elogiada pela crítica e tudo mais. E tempos depois, o Stan Lee chegou pro John Buscema, né? Não John Romita, perdão. John Buscema. E aí ele falou assim, adoro aquela história. Daí o John Buscema olhou pra cara e disse, você tá louco? Você só faltou comer o meu fígado. Você falou que aquela história tava uma merda dele. Ah, eu não me lembro disso. A história do nariz também, a capacete do Homem de Ferro também, que ele mandou botar o nariz. Depois ele falou, quem mandou botar essa coisa ridícula aí? Ué, foi o senhor. Apaga isso aí. Eu não me lembro de ter feito isso. Não cheirava o tempo. Pra quem trabalha de freelancer, o Stan Lee é aquele cliente que ninguém quer, cara. É, que muda de ideia o tempo todo, né? Exato. E daí você faz, muda lá o trabalho, ele fala, não, aquela primeira versão tá boa. Sem backup naquela época, era... esse tipo de história que me faz achar que realmente o J. Jonah Jameson foi criado pra ser uma caricatura do Stan Lee. Não duvido. Não duvido também, não. Mas ele era um bom sujeito, entendeu? E de Kuikibe assinou em cima. Eu tô sendo cínico, cara. Você não ouve o Argue, né? E daí, então, o Ditko sai, não chega a acordo nenhum lá com o Stan Lee. Romitão entra e, malandramente, logo na edição que o Romitão entra na Amazing Spider-Man 39, na última página o duende já revela a identidade dele. É, que eu sou o Norman Osborn, não sei o quê, pai do seu amigo Harry. Ah! Você conheceu na edição passada? E três edições depois, tem a primeira aparição da Mary Jane também, né? Na Amazing Spider-Man 42, com a famosa cena Aceita Tigrão, você tirou a sorte grande. Ou seja, o Stan Lee tirou a barreira que impedia ele e falou assim, agora põe tudo aí, minhas ideias, e dane-se. Põe tudo, põe logo essa gostosa aí dessa Mary Jane. Nossa, cara, muito linda, cara, muito linda. John Romita desenhava mulheres lindas. Inclusive, um abraço hoje, nosso principal fã da Mary Jane. Tô sendo cínico, quem ouve o Argcast sabe que ele odeia a Mary Jane, que ele queria a Gwen Stacy viva até hoje. Essa briga é longa. É. O Romitão, ele não só desenhava mulheres bonitas, ele também era bem elogiado pelas sopas que ele fazia pra elas. Sim, que ele criava do nada, né? Pois é. É, na verdade, ele conta, né, em entrevistas que ele mantinha revistas de moda ali, perto da mesa dele. Na verdade, isso aí é mais ou menos a história. Porque o Stan Lee chegava com uma porrada de revista de modas pro cara, aí ele olhava assim, era tipo Vogue, essas coisas assim, ele olhava assim, peraí, gente... Os personagens são adolescentes. Ele tá me dando as revistas que as mulheres têm 30, 40 anos. Ele leva assim, não, a Vogue só serviu pra Vanessa Fisk. E as outras ele teve que caçar revistas adolescentes pra procurar moda adolescente e tudo mais. E ele misturava tudo, né, cara? Todo quanto era roupa e cor, e aí depois as mulheres falavam, eu tenho essas ideias. Aí ele nem fazia ideia, ele era tudo uma roleta russa, cara. Uma hora ela saia do padrão de estampa de outro, assim, ele atirava pra todos os lados, né? E acabava acertando muito bem, né? Sim, sim. E antes da gente entrar daí nos principais pontos da história do Aranha com o John Romita, comentar um pouquinho aqui o que vocês acham dessa mudança aí do Dítico pro Romitão. Se vocês preferem o traço de um ou o traço de outro. Se acha que foi muito brusco, se foi uma mudança pra melhor. O que vocês acham? Na verdade, são duas coisas. Primeira, que foi até como no História Secreta da Marvel eles comentam. De uma hora pra outra, todo mundo começou a poder rir. Que as histórias com o Didico, elas tinham que ser uma desgraça em cima da outra. Aí, de repente, um clima mais leve e tudo mais. Que deve ter, com certeza, ajudou muito a popularizar mais o personagem. Que bem ou mal, se aquela vibe de acima de graça do Didico, por mais que narrativamente seja boa... Ela não ia ter vida longa narrativamente falando. E outra coisa também que eles comentam é que meio que transformou um pouco o Homem-Aranha em arte. Eles olharam assim, e hoje em dia parece. Pessoas que assistem aquele seriado lá que eu esqueci o nome, nem sabem que tem a ver com quadrinhos. Mas tipo, arte, Beth, Verônica, tudo era. Fazer mais sucesso que Turma da Mônica naquela época. Sim. Nos anos 60. Ah, Riverdale, valeu, obrigado. E eles pegaram um pouco dessa ideia do arte pra colocar na Homem-Aranha. Praticamente o Homem-Aranha da fase do Romita era o arte com os super-heróis. Uhum. A Mary Jane e a Gwen eram a Beth e a Verônica. Disfarçadamente. Só fez uma mudança assim de cabelo. É. O Paulo falou que finalmente o pessoal podia rir. É por isso que já na mesa 41 surgiu o rino. Meu Deus. Puta merda, o rino faz bem. Não, mas é bem isso que o Paulo falou, concordo também, que colocou mais arte nas revistas do Homem-Aranha. Eu gosto muito do traço do Dítico, eu acho que ele carrega um estilo retrô que me agrada bastante, só que ao mesmo tempo eu tenho um pouco da impressão que a arte dele era meio corrida, sabe? Que ele fazia tudo meio, vamos, pro próximo, não sei o quê. Não sei como que era também a demanda na época, às vezes o prazo era curto, sei lá, mas... Não era só o prazo que ele ganhava produção, né? Uhum. Como ele, nessa primeira metade, ainda tava pegando o trabalho do Aranha, se focando ali. Mas ele começa a pegar a parte de edição de arte da Marvel, e esse cargo de diretor de arte fazia com que ele fizesse muito material de lista. E ele acabava pegando muito design de personagem das outras revistas, muita capa que ele fazia. Então, ele acabava sendo rápido dentro das páginas e acabava sendo as capas. Uhum. Não, mas é bem isso mesmo, né? A impressão que dava daí, comparando assim, os dois... Parece mesmo que o trabalho do Romita tem um pouco mais de acabamento ali nos quadrinhos. Eu gosto bastante das cores que ele usa também. Sim, eu vou te falar, aproveitando já e dando a respeito disso. Eu acredito que a mudança, no caso do disco saindo da linha editorial, e mesmo a transição que o Romita teve no título do Aranha, tentando emular um pouco o design dos personagens, tanto os personagens uniformizados quanto as fisionomias deles, né? Tentando emular um pouco o traço do Ditko, já dá um acréscimo no desenho. Mas essa fase em que ele assume as artes e coloca o estilo dele bem expressivo, mostra também que a história tem uma mudança. O Stan Lee, sabiamente, ele soube escolher essa lição, porque tu nota que o personagem já está um pouco mais maduro, tu já tá levando histórias justamente do universo adolescente, jovem, adulto, dentro do contexto do Homem-Aranha. Tu nota que o Peter Parker dele, ele é um pouco forte, um pouco mais atlético. As mulheres são... Tu tem os personagens... essa moda, no caso, que sendo ali, essa mudança da moda, ela fica inerente não só nos personagens femininos, masculinos. Então, tu nota essa sofisticação visual da história. Isso coincide com o período em que a própria Marvel tendo um apelo muito grande do público adolescente, jovem, adulto. Histórias como as que ele fazia com o Quarteto Fantástico, entre outras, estavam levando tópicos que eram muitas vezes discutidos por estudantes de filosofia, de psicologia, por jornalistas, por estudantes de sociologia. Então, assim, era inerente essa pouco mais, um desenho um pouco mais maduro, não tão frágil como o Ditko, né? E o Romita Sênior tanto era significativo que ele se tornou meio que a cara de licenciamento da Marvel naquele período. Apesar de tu ter o Kirby como uma força criativa muito forte, esse traço, esse like, então, nos personagens, licenciamento nas artes dos personagens, ele se tornou a cara da Marvel. Eu julgo a arte deles diferente. Eu não acho nenhuma superior ou inferior à outra. É bem diferente mesmo. Eu prefiro a arte do Romitão. Sinceramente, eu não lembro qual eu conheci primeiro, assim, né? Quando eu comecei a ler, eu fui pegando a revista misturada de todos os lados. Eu acabei fazendo uma mistureba. Mas eu acho que o desenho do Romita é mais, como o Daniel falou, mais sofisticado, mais... O Ditko tinha aquele estilo mais cru, mais, sei lá, mais carrapato, mais formiga, mais sei lá o que. Cada edição mudava o símbolo do Aranha para uma forma diferente nas costas lá. Romita, ele segue mais um padrão mais... que agrada aos olhos melhores. Eu acho o do Romita melhor. E combina muito, assim, né? Na época teve até uma resistência do pessoal quando o Stan Lee trouxe o Romita pra desenhar o Aranha. Pra desenhar heróis, de modo geral, o pessoal dentro da Marvel ficou assim, pô, mas o Romita faz história de romance, não sei o quê, não vai dar certo. Eu acho até que combinou um pouco ali com o Aranha, porque nessa época a revista do Aranha era uma novelona gigantesca, sabe? Porque sempre tinha o lance dele lá com a Gwen, que... ele queria, mas não queria, daí apareceu a Mary Jane, a Betty Brant ficava com ciúme, tipo, tinha uns traços de romance, assim, também, que acompanhavam a revista, né, fora do... só da ação do super-herói. Então, sim, eu acho que combinou bastante também ele trazer uns traços mais finos pros personagens. Sim, agora também tem coisas e coisas, porque, exemplo, por mais que a gente diga essa parte do roteiro, até numa entrevista que eu vi... Agora perguntar como é que era a relação do Stan Lee com ele na hora de fazer os plots. O que o Romita falava era que ele ia lá, se sentava com o Stan Lee, aí iam conversando sobre o plot, aí ia tentar tomar notas, aí o Stan Lee mudava de ideia, aí ele tentava tomar nota de novo, aí ele mudava de ideia de novo, aí ficava aquela discussão. Caralho, aí o Stan Lee, assim, ele desistia de tomar notas e tava a memorizar o que acontecia, ia fazendo o plot com o que ele lembrava. E porque, segundo ele, o Stan Lee, ele mais se preocupava mais, sei lá, com os personagens e com o diálogo do que com o plot em si. Então, o exemplo que ele deu foi uma vez que o Stan Lee foi dar carona pro Kirby e eles foram discutir o plot do Quarteto Fantástico. Um tava falando sobre A, o outro tava falando sobre B, e o Romita tinha certeza que um não tava escutando o que eu tava falando. Então foi aquela vez que eles foram parados por um guarda do carro antes de descer. Que tem uma história, assim, eu não sei se era o John Buscema, se era o próprio um relato dele do Homens do Amanhã, do Gerard Jones, que eles estavam, o Stan Lee tava dando carona pros dois, eu acho, que era pro Legião lá, e eles conversando sobre isso, e eles ficaram conversando dentro do carro inteiro de tal forma que o carro ficou parado lá na rua, do Kirby descer, chegou um policial, chegou e foi dar uma coça ali, tipo, o que vocês estão fazendo, vigiando alguém? O carro tá balançando por quê? Aí o Romita mostra um desenho da Tia May, né? Tipo, é por isso. Aí e o que, assim, tem muitas pessoas, assim, inclusive roteiristas, que criticam essa fase em termos de roteiro, é justamente essa parte da novela que era, assim, o oposto da fase do Dídico em termos de acontecimentos. Se tu for olhar a fase do Dídico, era uma desgraça em cima de desgraça. O Peter praticamente não tinha descanso a cada 3 edições. Eram todo mundo odeia o Peter, né? É, todo mundo odeia o Peter. E ele arrumava a namorada, só que aí ele perdia a namorada. Aí sequestrava a tia dele tinha um infarto, depois tinha outro infarto. Aí era envenenada por radiação. E depois o irmão da namorada morria, e ele perdia a namorada. Aí ele achava uma nova crush, só que a crush ia lá e desistia dele em cima da hora. As coisas aconteciam assim, ó, era uma sequência de desgraças inacreditável. Se você for olhar quando chega com o Romita, aí tem o quê? Umas 10, 12 edições que avança o plot, apresenta uma Osborne, apresenta a Mary Jane, ele desiste a primeira vez. Depois que começa a namorar a Gwen, acabou. As coisas assim, tipo, fica em ponto morto até a Gwen morrer. As sequências vão se repetindo. Nada de diferente acontece nessa época. Nenhuma evolução. Tanto é que a história mais memorável é que é a única que a gente não pode dizer que é nada acontece feijoada, que é a do Harry. Não, calma que é, Maurício. O quê? Nada acontece, bem dizada. É, crime ocorre, nada acontece, bem dizada. Aproveitando aí que o Paulo puxou esse gancho, aí, né, agora na fase aí do Romita desenhando o Aranha, muitos personagens foram criados ali por ele, né, no, inclusive personagens de suporte e vilões. Isso. A exemplo aí do que a gente falou da Mary Jane, o Rhino, como o Magarin lembrou também, e o próprio Justiceiro acabou sendo um design criado pelo John Romita, né? Com as luvas de açougueiro lá. Exato, é. Que anos depois ele falou assim, essas luvas e botas brancas não fariam sentido mesmo pro estilo de personagem que era. Não esqueça o antológico Wolverine, que é dele também. É verdade, o Wolverine também é dele. Ah, mas a máscara do Wolverine é pra encaixar na cabeça do cabelo que ele tem. O Romitão também criou o Shocker, aquela roupa de Dedron dele. Ah, é verdade. É. E que depois o filho dele homenageia no Homem-Aranha, no próprio Homem-Aranha. O Magarin tá falando quando no começo dos anos 2000, quando a arte final lá da. Tinha o Romitinho desenhando, e a arte final colocava nas teias do Aranha, tipo, um sombreamento ali, uma luz e sombra que eu lembro, parecia que tava meio almofadado ali. Era na cor digital mesmo, culpa da arte cor mesmo. Isso aí é porque eles tentavam parecer 3D em as teias do. Só que ao invés de fazer um retraço 3D, eles. Colore cada quadradinho com degradê. Não tem problema. Vai parecer bolachinha atrás, tem problema. Pode colorir. Eu vou dizer que eu gosto bastante da arte dessa época, mas aí o Magarin me critica. E não tem o Everton aqui pra ajudar ele também. E vocês lembram dos principais momentos dessa época aí do Romita? As principais histórias que eles diziam assim, que o pessoal considera marcante? Vou jogar aqui logo de cara a Amazing Spider-Man 50, né? Quando o Peter desiste pela primeira vez das mil e uma. Que ele desiste de ser o Homem-Aranha. E tem aquela capa que é icônica pra caramba. E a cena dele deixando a roupa no lixo também, né? Que, sim. Que tem muita releitura dessa arte. Foi referenciada até no filme do Homem-Aranha 2. E que outros momentos vocês lembram? Cara, uma saga que eu lembro bastante por ser longa é aquela da Tabuleta do Tempo. Que, inclusive, eles trataram um pouco da questão das revoltas e universidades. Ah, eu sim, verdade. Legal. Verdade. A capa, acho que a primeira capa dessa saga, que é o Aranha se balançando no meio da manifestação lá. É, no momento dos direitos civis, né? É, eu gosto bastante, é uma das minhas capas favoritas, assim, desenhadas pelo Romitão. Eu lembro dessa aí também. Eu tenho essa e tenho a em que ele dividiu o trabalho, o Gil Kane, né? Também, mas eu acho que essa aí dos direitos civis é bem, bem emblemática. Uhum. Vocês lembram de outros momentos aí que querem comentar? Até a parte. Drogas também. Na droga, não, acho que não era ele, não. Era o Gil Kane. Tá. Acho que a viagem pra Paris também foi a parte dele também, não foi? Da, sim, a viagem pra Paris foi. Da Gwen lá, né? Quando ela vai pra. Brasil já tá grávida e vai se desfazer de... Por isso que eu falei Paris. Porque eles... Eles estão certo. Quem disse que é Londres? Sabe porque a revista original mostra ele indo pra Londres? Tá vendo, Sandro? Tá vendo, Sandro Rojo? É canônico. Stacey deu... Não é que teve um cara que fez uma pesquisa pra tentar achar um momento cronológico que isso fizesse o mínimo de sentido. Aí tem uma cena... Acho que era por volta da mês em 65, em que o Capitão Stacy e a Gwen estão presos por alguém e aleatoriamente o Norman salva eles do cara. Aí... E a partir daí a Gwen ficou apaixonada. É. Tá aí, Sandro Rojo, aceita. A morte do Capitão Stacy não é desenhada por ele, né? Sim. A morte é? A morte também é do John Romita? É, na 89, eu acho. 90. A morte do Capitão Stacy, tem a primeira aparição da Mary Jane, que já comentou também. Tem os dois abutres lá, o Bubu e o outro Bubu. O Mistério do Bubu e o Ebu. É, o Bubu, Bubu e o Ebu. É, o Mistério Havan Gigante, tem, verdade. Também. Sim. Velho da Havana. Eu penso no John Romita, a imagem que me vem na cabeça é aquela cena, aquela capa, que é também a clássica do Andy levando o aranha amarrado. Sim, aquilo é clássica, velho. Eu tenho até o bonequinho aqui, o... Fizeram questão de pisar e estragar e um certo cara que eu não vou citar os nomes aqui. E daí o bonequinho pisado agora tá parecendo um boneco da arte do Humberto Ramos. Não, mas é esse Humberto Ramos, eu tô falando da capa mesmo. Eita. E é desse cara mesmo que eu tô falando. Depois tá ele lá na CCXP, I love your war, thank you so much for Eu nem fui naquele dia pra evitar. É um pouquinho difícil lembrar dessa época, assim, o que ele desenhou exatamente, porque ele ficou alternando com alguns outros desenhistas, né? O Jill Kane, o Ross Andrew. E acabou que o traço do Romitão fez tanto sucesso que era quase uma diretriz da Marvel ali nos desenhistas do Aranha, falar, tenta emular o traço do Romitão, deixa o mais próximo possível dele. Então, dá um pouquinho dessa confusão mesmo, né? Que nem na história das drogas ali, parece que é o Romitão, mas na verdade é o Jill Kane... É o Jill Kane com o arte final dele, até pra ir um pouco mais rápido. Uhum. E isso que você tá falando de ter entrado esses artistas é justamente quando a parte justamente do trabalho dele com ilustração comercial começou muito forte e ele começou a fazer trabalhos pra Marvel que saiu um pouco do espectro de quadrinhos, mas era o licenciamento. Então, por exemplo, ele ficava responsável por fazer ilustrações de anúncios mesmo, de produtos que tivessem a chancela da Marvel em particular, licença do Homem-Aranha. Então tem uma história que ele comenta lá naquele livro do Legado, que é uma história também interessante, em que ele tinha feito um sketch mostrando onde ia ser a paleta de cor da imagem que tinha dado, né? Onde ficava a paleta do vermelho, do azul, e os caras publicaram o sketch dele no anúncio do jornal. Nossa. Com as cores, e ele é puto da cara, tipo, ele fala, que merda, eu mandei o desenho todo em line art, mandei uma outra lâmina com a paleta, eles fizeram um encaixe de cor, eles erraram isso. E ele comenta que nesse período, né, ele tinha que fazer de tudo. Também metia a mão nas capas, que fazer capas e mandar os layouts, capas regulares das revistas, o layout muitas vezes era do então, por sei lá, ia ser um outro artista desenhando a capa, mas o layout era dele. E aí, teve a parada do dia de Ação de Graças, né, que acontece lá, a parada da Macy, na Sétima Avenida, né, nos Estados Unidos, e a Marvel resolveu aquele ano, que ia participar da parada, botando um balão inflável do Homem-Aranha gigante nessa parada da Macy. E aí o John Romita Jr. ficou um mês planejando esquema por esquema onde iam ser os cortes de látex poder fazer o bônus. E aí ficou troncho pra caralho, o homem ficou aparecendo uma linda gigante assim, voando na Sétima Avenida, e ele falou que é um dos trabalhos que ele tem mais vergonha. Assim. Será que tem isso no Google Imagens? Com certeza tem. Essas paradas também, isso aí. Aí depois... A gente começou falando que todo mundo queria fazer tira de jornal, depois o Romita se realizou, né? Ele foi fazer as tiras de jornal com o Stan Lee. Ele se realizou, esse é porque ele deixou de ganhar com o royalty de publicação. E como ele era funcionário da Marvel, ele não ganhava por licenciamento em outros países. Ele ganhava só por desenho de tira. E ao mesmo tempo que ele se arrepende, ele fala assim, foi um voto de confiança pra firma. Marvel, né, amigo? Ele mesmo admite que ele não conseguia falar não, né? Os caras jogavam trabalho em cima dele e ficavam assim, não, dá pra fazer, pode deixar. Tá bom, passa aí. Não, faço sim. Não tinha ninguém na mesa do telefone, tinha que atender o telefone. É. pagar um ensino. E até porque ele era um dos poucos que ficava, um dos poucos desenhistas que ficava lá no escritório da Marvel mesmo, porque a maioria era freelance. Isso. Então ele tava sempre assim ali ao alcance de todo mundo, né? Então vinha cair essas buchas na mesa dele, aí ele pegava pra resolver, tipo fazer um balão do Aranha, é. Que naquela época não devia ser fácil, cara. Nem acho que nem hoje é, deve ser. Não, hoje em dia tem recorte eletrônico, né? Tu faz um vetor em baixa escala, mas sentado no chão, com uns pedaços de papelão gigante, planejando como é que ia ficar o boneco, cara. Porra. Ele não sabia fazer, falar não, tanto que quando o filho dele perguntava, pai, esse desenho tá bom? Ele falava, sim, tá. Nossa, cara. Também disse ele que o Gatuno foi desenho do filho, que ele olhou assim, ah, esse desenho aqui tá legal, vou fazer um herói com ele. Exatamente. Não, e o Magari fala isso que não é pai. Deixa o Magari ser pai, aí vai entender o apresentação. Pô, nunca fiz nada pra você, porque você fica me amaldiçoando assim. Fica rogando praga. E daí foi seguindo aí o trabalho dele, então, nos quadrinhos, né? Com o tempo foi se afastando da revista principal, que ele mesmo já falava que preferia fazer arte final do que ficar fazendo o desenho em si mesmo. E daí ele passa a ser, então, o diretor de arte, conforme a gente já mencionou, continua fazendo o trabalho dele com as tiras. Mas eu um pouquinho também, pode falar. Antes de comentar isso, eu só queria comentar uma outra história que ele fez, que eu achei que ia deixar pro final, que é a da morte da Gwen Stacy, que, inclusive, foi ideia dele matar a Gwen Stacy. Não sei se vocês sabem. Eu acho que eu já ouvi falar sobre isso. Ele chegou a falar em entrevista que eles estavam numa daquelas reuniões pra decidir o que ia fazer, e no início a ideia era matar a Tia May, só que aí ele quem sugeriu matar ou a Gwen ou a Mary Jane, baseado na história. Não, basta ter uma gostosa só. deixa a Tia May aí. Inclusive ele se baseou numa história lá de Terry e os Piratas pra ter essa ideia, pra dar essa sugestão. E já que a Mary Jane era mais divertida, acabou que quem lançou foi a Gwen. O Conway, ele tava doido pra se livrar da Gwen Stacy, porque ele não sabia o que fazer com ela, a verdade é essa. Porque se a gente for parar pra analisar a personagem, sim, a melhor coisa que aconteceu com ela foi ela ter morrido, porque depois que ela se transformou na namorada dele, ela ficou uma personagem tão estável que ela não teve desenvolvimento nenhum por quase 70 edições. Você tá certo. Ela ficava naquela negócio de sempre só, filhinha do papai, filhinha do papai, aí o papai morreu, eu dei o Homem-Aranha agora. Eu dei o Homem-Aranha, por aí vai. Chegou numa hora que os caras olham assim, eu não tenho mais o que fazer com ela, não tem drama, não tem desenvolvimento, não tem o que fazer. Ou esse caso, ou mata ela. É por cima, ele sabia lá que o Stanley gostava da personagem, que ela não tivesse personalidade mesmo, que era o que ele fazia com as outras personagens lá, tipo com a Sue Storm, com a Gwen, com a Wanda. Isso é algo bem machista da época. Se tu vai analisar todo o perfil do Salvo, cara, era 80% tremendo, é velho. Aí eu, assim, achava que a Mary Jane tinha muito mais potencial de evolução como personagem, era a personagem mais popular, a Gwen, na época, a Gwen era, o próprio Romita diz isso, que tipo, a gente tentava upar a Gwen pra ver se o pessoal gostava dela, mas a Mary Jane continuava mais popular ainda, e não tinha o que fazer. Aí fez assim, uniu um útil ao agradável, o roteirista queria se livrar da personagem, o cara achava que era uma boa ideia, ditou que ia que alguém morresse, o Stanley chegou, não gente, foi tudo ideia minha, aí depois que pegou o baú, não gente, eu não sabia de nada. Filho da mãe. um outro trabalho interessante do Romita também, foi em 76, quando ele tava fazendo a arte final do encontro do século, né? O Homem-Aranha e o Super-Homem. Isso. Aqui, a edição que o Dr. Octopus serve de cavalinho pro Lex Luthor. É. Octopus é Guinha Poctopolos. É Guinha Poctopus. Nossa. Baixou uma galinha. E daí, mais pra frente, ele vai só fazendo uns trabalhos mais pontuais ali na revista do personagem, né? Ele fez, a arte final no Amazing Spider-Man Anual 16 de 82, que tem a estreia ali da Capitã Marvel. Aí depois fez a arte final na revista de estreia do Duende Macabro, que já era o Romitinha desenhando. É, vale salientar que esse período tinha ele como diretor de arte ainda, ele supervisionava as capas. E aí quando a gente tá pegando o final da Era de início da Era de Bronze, a gente já tem o David Cockrum também em ascensão, né, oriundo da DC. Ele começa a trabalhar com essa diretor de arte e já para poupar o Peter Senior, que já tava querendo se aposentar, né? Eu também. Não culpo. É. O cara fazia tudo de tudo. Uma coisa que a gente esqueceu de comentar nesse trabalho dele enquanto diretor de arte é que ele também ficou fazendo a supervisão de arte daquele desenho de 67 lá do Homem-Aranha. Isso mesmo. Ele também participou ali na produção. Ele não ia poder fazer a supervisão lá na história do Demolidor. Ah, e tem a Spider Super Stories também, que ele deu as... É, foi ele que criou com a ajuda de psiquiatras infantis. É, a Spider Super Stories, que é um título bem infantil mesmo, voltado pra criança que tá nas primeiras leituras e tal. Isso. Que era do Aranha. A gente, inclusive, já falou desse título completo no Strip Quest. Mais um dos produtos de licenciamento. Isso era visando o mercado de licenciamento, porque essas HQs, elas tinham basicamente entrelaçados todo o merchandising em brinquedo. Uhum. E dentro da revista tinha um dos brinquedos que eram lançados de loja de brinquedos lá da Toys R Us. É, no próprio programa mesmo, da... É. Do Super Electric Star. Company. Electric Company, isso. Então, assim, ele abraçou que era, de certa maneira, o pé que ele quis ter na arte publicitária, né? Só que sempre é funcionário da Marvel. É, e daí até a década passada aí, ou atual, se você considerar que 2020 ainda faz parte da década de 10, ele ainda fazia uns trabalhos pontuais na Marvel, ele chegou a fazer capas de revista variante e tudo mais. Ele entrou na Marvel, assim, depois e... continuou sempre com ela, né? Nunca mais. É. Nunca mais saiu. Tem uma história interessante também de que ele foi abordado pelo Jack Kirby. Kirby deixou a Marvel no início dos anos 70 para ir trabalhar como exclusivo na DC, quando ele fez o Quarto Mundo, e ele queria que o Romita Sr. fosse um dos artistas regulares e um dos que ele ia escrever, né? E o Romita, por ter sido ser o diretor de arte lá dentro da editora, ele falou: não, porque eu não teria esse cargo na DC. Então ele já estava pensando que os quadrinhos seriam algo que teria um prazo de validade, a produtividade que ele... Então ele já estava visando ficar somente com as publicitárias. Exato. É, ao longo dos anos, eu lembro, teve uma edição especial do Aranha com o Demolidor, nos anos 90 já, ele que foi desenhado por ele. Rei do Crime para Sempre, né? Alguma coisa assim. Não, Até a Morte. Até a Morte. É, para sempre. na fase do Inominável aí. Teve uma que ele finalizou junto com o filho dele também. A par do aniversário do Peter. Eu não lembro muito, que eu fiz questão de apagar da... É verdade, tem umas páginas aí que são... É, que é coisa dele quando lembra, assim. Não, eu acho que até as últimas três páginas é ele desenhando. Eu acho que é quando tem flashback daquela época, ele desenhando. Uma coisa assim. Ele também desenhou algumas histórias extras num tempo, em Marvel Anual. Eu lembro que ele desenhou umas duas histórias diferentes só sobre a Gwen. Uma pra um anual e outra lá pra aquele Web Spinners. Ah, sim. Tem uma que é a I Remember Gwen, que é na comemoração de 30 anos do aniversário da morte, da história da morte dela. Não sei se ele chegou a desenhar alguma coisa pro Aranha Verso, já que todo mundo desenhou. Eu não me lembro de ver nada, assim, então. De falar se... esse aqui é desenhado pelo John Romita, não sei o quê. Pior que nada, não. E daí? Ele já chegou a desenhar uma edição do Homem-Aranha Ultimate. Ultimate? É porque desenhou aquela maluquice do pai do Peter conhecerem o Wolverine. O Wolverine tá lá junto Untold com... Tales. É, tava não, lá essa aí é a zero. É, na menos um, uma coisa zero. Assim. É menos um isso, menos um. É, tava lá o Richard Parker, o Wolverine o ratinho. Você é o pai? É, essa daí é uma que eu tenho, inclusive, é um especial do Homem-Aranha Ultimate com vários super-heróis e ele desenhou umas páginas na edição. É, e daí ele tá por aí até hoje, né? Óbvio que não mais desenhando, tá aposentado lá com seus 90 anos. Tá aí no grupo de risco, toma cuidado. Tá aí no grupo de risco, por favor, John Romita, se cuide. Não vamos ficar com esse programa aqui. Eu ia comentar isso. Daqui a pouco isso vira um programa póstumo dele, homenagem. Se fosse na MDM, aqui... É, e daí, acho que é válido a gente comentar um pouquinho do legado que ele deixou na indústria dos quadrinhos. que vocês lembram assim, de artistas que, veio, que vieram depois dele e que se sentem um pouco do. Não sei se foi o HDR que falou, mas que todo mundo meio que era obrigado, entre aspas, a seguir a cartilha de John Romita. Isso mesmo. Igual na Disney, o pessoal começou a seguir o estilo do Barks. Isso. Exato. Ele acabou criando vários. O próprio filho dele, quando começou a desenhar, emulava muito o traço do pai. Exato, então, né? Devia ter continuado emulando. E na verdade, assim, o trabalho dele foi tão influente, assim, foi tão marcante no Aranha, que o traço, assim, da revista só foi mudar mesmo depois com o MacFarlane. Sim. Na época dele. Porque até então, cada um tinha o seu estilo lá, mas você via que. O trabalho assim vinha num segmento, numa linha ali, que era pra seguir mais ou menos o que o Romita construiu. Tanto que até o desenho o desenho de 94 lá, o desenho clássico, se você pegar umas primeiras artes esboço da série, o Peter era baseado no Peter do Romita. Alguém teve a brilhante ideia de ser o Nicholas Hammond, né? Não, foi só coincidência. Segundo o John Semple lá. Foi coincidência que ele é igualzinho. Mas no próprio desenho de 81 lá e o do. Ah, sim, também. Incríveis Amigos, o traço do Peter mesmo parece o Peter do John Romita. Se eu não me engano, foi o Romita que fez o design da Flama lá dos Incríveis Amigos. Foi ele. Desculpa, Daniel, você tá tentando falar um tempinho aí. Não, deixa, foda-se. Não, desculpa. Falando sério, cara, o traço do Romita virou o estilo da casa, principalmente no pós-Kirby, quando o Kirby, mesmo voltando da DC, ele já não era um referencial esteticamente forte dentro da... É só tu ver o trabalho iniciante do John Byrne e do George Pérez, respectivamente, quando o Byrne desenhava Marvel com as histórias do Aranha, encontrando outros heróis do universo Marvel, e quando o Pérez desenhou o Quarteto Fantástico, Vingadores. O traço de ambos, ele tinha uma arte final feita muitas vezes pelo John Sinnott, entre outros artistas daquela época, que deixava principalmente o shape do Aranha, mas os outros personagens seguindo essa linha, muito arredondado, com os traços externos, né, de contorno, de separação de planos, bem pesado. Então, assim, isso era evidente a influência estética do Romitão. Porque ele gostava, a arte final, por exemplo, procurava preferenciar nos trabalhos dele, era uma arte final de pincel, assim, bem vigorosa, com traço pesado, áreas pretas bem espessas, né? E é uma coisa que destoa bastante, por exemplo, do que eu trabalhava, que era o traço mais fino, os planos muito próximos. E aí quando tu pega todos esses caras da era de entrando, né, começando a trabalhar na Marvel, eles tinham o traço deles, mas era muito com esse shape de acabamento final do Romitão. Então, se tu pegar o Aranha da Marvel e o Aranha de quando o Byrne desenhou ele cru, assim, no gibi do Quarteto Fantástico, tu percebe dois trabalhos de... O Homem-Aranha era bem mais porrado, as linhas eram bem mais claras, né? A linha interna do uniforme. A linha externa era pesada, feita com pincel. A sombra, na borda da sombra do uniforme, tu tinha vários serrilhados de pincel, que era uma coisa muito comum no traço do Romita. Uhum. É, e a gente estava falando tanto na época dele de diretor para arte de licenciamento... E, sim, não era só arte de licenciamento da época, né? Até hoje a gente tromba com umas artes aí de licenciamento, camiseta em loja de departamento, essas coisas, que quando eles vão pegar pra fazer os heróis, assim, na linha mais retrô, é muito traço dele, cara. Eu tenho o caderno que usei na faculdade, que não faz tanto tempo, e a capa é um desenho do John Romita, cara. Eu tô tomando cerveja em um copo que tem o Homem-Aranha do Romitão, sabe? Uhum. E é material de licença que sai hoje, né? Eles têm muito esse esquema do vintage. Pode notar que a Marvel tem muitos licenciamentos da vintage deles, que não são aquelas áreas, as artes todas pintadas em meio 3D, né? Que tem algumas capas de caderno por aí. Mas essa linha vintage deles, tu nota que existe meio que um lapso temporal ali que tu pega, mas aí tu tem o Homem de Ferro do Romita Jr. com o Bob Layton. Tem coisa do Byrne, entendeu, também. Então tu vê que os traços dos artistas estavam todos muito parecidos. Tanto que tu pode fazer essas montagens safadas de vetor, que os desenhistas não recebem um puto da Marvel. Tá ali, ó. Um monte de montagem safada, botando personagens diferentes, com traços diferentes, pra tu ver como os traços eram parecidos então. Uhum. Só queria comentar que o meu caderno da faculdade atual, ele tem uma imagem do Homem-Aranha do Romita. Olha aí. Tá até hoje. É, então, a arte dele é muito associada, assim, no merchandising quando quer puxar pro retrô. É, o próprio uniforme do Garoto de Ferro lá, o que ele usa no começo, no Guerra Civil, tem muito do traço do Romita ali. É verdade, o pessoal comprou bastante na época quando saiu o trailer de Guerra Civil. Deu até esperança de sair alguma coisa que preste, mas... Ah, visualmente é bonito, vai, Magali. Eu acho não bem... É, não é não, eu só acho, não é não. Eu acho bem bonito, cara. Visualmente era bonito. Eu só acho triste era tão bonito que ele fala, não, vamos tirar isso aqui, vamos só usar essa armadura de bosta aqui. Eu só acho triste que o que eu considero o uniforme mais bonito do Aranha nos cinemas é chamado de Stark Suit no jogo. Nossa, pois é, triste. Ah, e daí só pra completar aqui, estamos chegando nos finalmente aqui do nosso assunto. Em 79, o Romita ganhou o prêmio Inkpot Award. Peraí. Ótimo ano. Pode continuar. E ele foi indicado pro Will Eisner Award Hall of Fame em 2002. Isso aí. Alguém tem algo mais a acrescentar? Gostaria de estar comentando? Além do Aranha, ele fez alguma coisa? Não, ele quando o Romita foi. O Romita Jr. foi pra DC, ele chegou a fazer uma capa do Superman. Coitado. Ele também foi o primeiro infeliz que teve a brilhante ideia de quando o Jack Kirby deu demissão, ele foi entrar na sala do Stan Lee. E agora, quem vai desenhar o Quarteto Fantástico? Ah, agora é você. Não sei, você tá fazendo pouca coisa mesmo? Dá pra fazer, Romita? Dá pra fazer? Você tá dormindo o quê? 3 horas por noite? Dorme duas. Quer dormir? Cheira essa carreirinha. A história da vida dele, eu queria saber dizer não. É aquele filme do Jim Carrey, né? Sim, senhor. Pode dizer sim pra tudo. Sim, senhor. Ai, ai, ai, já não conheço, senhor. É isso, então. Acho que encerramos. Romita aí deixou um legado de desenho e o filho dele só continuou. Ele também produziu um filho aí que tem bastante talento. É mesmo, Magari, ele tem bastante talento. Perfeito. Admito. É um nepotismo bem feito. É o nepotismo do bem, né? É. E isso que o Romita não precisou demitir ministro nenhum, né? Melhor ainda. Mais cedo vocês falaram aí do balão da Macy. Eu tava pesquisando aqui. Tem uma história na época do inferno lá que eles até brincam com esse balão, falando, ele ia participar da parada, mas ficou feio e a gente escondeu aqui. Olha aí, até andando. Olha aí. Tô falando, negócio antológico, tem que ter na arte do card. Eu não consegui achar a imagem disso, cara. O único que eu achei assim mais antigo era um balão de 91. Não, é que esse balão da Macy estreou em 87. Já era nessa fase, ele já tava longe. Já... Na primeira fase, primeiro quadrinho que você digita, se você digitar no Google Macy, Homem-Aranha de John Romita, vai aparecer uma reportagem sobre essa história que o Daniel falou. Não é tão feio não, mas... É, o John Romita não gostava, achava que foi o trabalho mais tortuoso ali. E olha que ele fez o Romitinho. Caralho, velho, dá logo. É muito gratuito, cara. Muito recalque, pelo amor de Deus. Cara, eu quero um programa sobre o Romitinha, mas com a presença do Magari. Não pode faltar. Pouco depois do programa do Argcast lá sobre o Romito, fizeram do Romitinha, só que não me chamaram. Por que será? Por que será? Não me convida. Eu terminei com a piada. Que antológico. Bom, acho que é isso. Antes da gente encerrar aqui, Daniel, quer reforçar aí seu jabazinho pros ouvintes? Por gentileza. Muito obrigado. Eu queria agradecer novamente. Eu acho que não sei quanto tempo faz que a gente gravou aquele do Aranha. Não sei quanto tempo faz. Eu acho que deve fazer o quê? 5 anos? 6 anos? Eu acho que é por aí. Acho que é uns 5, talvez. Então, muito obrigado depois de 6 anos ser chamado do Tipcast. Muito obrigado pela geladeira involuntária que você precisava. Não, mas eu entendo. A pauta é isso. Muito obrigado mesmo. Diverti pra caramba conversar. Principalmente que eu vi o quanto que o Magari é ranzinho sem perceber. Assim, é muito engraçado. É quase como se eu falasse com o meu avô falecido. Mas... A idade é quase a mesma. Mas eu quero muito agradecer. Eu também quero agradecer o meu humor um pouco sagaz, um pouco bocado, mas sou um cara lindo, sou um cara legal que trabalha muito sério. Por isso eu quero convidar também vocês a conhecerem o Argcast, o podcast do estúdio. Ele fica em dinamo.arts.temudo.br. Você vai ver lá na aba podcasts, mas você também nos acha no Spotify, no Google Podcast. Então, quero convidar vocês a ouvirem o Argcast, ele também está disponível nas plataformas de podcast, o Spotify, Google Podcast, o iTunes, Você pode nos apoiar no Catarse, catarse.me/Arnicast. Tem vários, vários brindes lá, a gente dá com exclusivos. Você participa dos episódios com a gente também. Então vai lá, dá uma recompensas do Arnicast. E o meu canal do YouTube, youtube.com/DanielHDRArt, com Temu. Você pode acompanhar as últimas lives. Eu tô fazendo uma série de lives, né, que eu tô fazendo algumas das commissions que eu recebo pedido dos fãs. Eu tô fazendo ao vivo, demonstrando técnico e tudo mais. Você pode com o YouTube. E o Dinamo Studio, que tem diversos cursos aí envolvendo desenho. A minha turma que começa a ser que vem de EAD vai ser de desenho de cenários, né, perspectiva para cenários. Então, se você tem preguiça, você só fica aí escravo de vetor, screen e tratando foto que nem uma porra que o McFarlane fazia, então tá aí. Aprenda a desenhar, ó, uma história aí. Vai em dinamostudio.com.br. Temos vários outros cursos, né, mas a gente tá separando em módulos assim bem barato. A gente sabe que tem gente que tem dificuldade em um determinado segmento e aí acaba querendo assistir aula naquele segmento, e os outros já até manda bem, mas fica aí enganando e acaba desenhando Rapini Columba e vende milhões e faz melhor. Mas, né, quero agradecer, muito obrigado, um abraço pra vocês, ouvindo o ArgCast também, com esses episódios. E próximo desenhista que vocês forem gravar, podem me chamar. Sendo desenhista do Aranha aí, eu gosto de vários artistas. Hein? E o que o Daniel participou aqui foi em 2014. Caralho, 2014, nossa, velho. Nossa, agosto. Cara. Nossa, vai fazer quase 10 anos, cara. Tá bom, tamo aí, né? Quem sabe daqui a 10 anos? 2030 a gente se vê. Paulo, quer reforçar o seu jabá pro pessoal também? Não, só lembrando, Mutação em Debate entrou no Spotify. Quem puder assinar, por favor, assine. A gente, então, assim, a gente tá tentando manter uma frequência de quadrimensal. Aí, e finalmente, X-Men voltou a ter gosto de ler, porque falar do Guggenheim tava horrível. Voltou? Então é isso. Obrigado, Paulo. Obrigado, Daniel, aí, de vocês terem topado participar com a gente. Valeu, gurizada. Os ouvintes, obrigado por terem ficado com a gente até aqui também. Lembrando que esse aqui é um podcast, um dos podcasts lá do site aracnofan.com.br. Acessem o site e fiquem à vontade para descobrir nossos outros podcasts. E acho que é só. Até a próxima. Valeu. Abraço. Salve você, meu melhor. Muito bom.